ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Está entrando no ar o Tema Livre, nós vamos tratar de esclerose lateral amiotrófica, uma questão médica. A campanha do Balde de Gelo, você que acompanha pelas redes sociais, pelas mídias sociais, tem visto muito na internet, especialmente no Facebook, essa campanha do Balde de Gelo. A mobilização na internet conseguiu levantar 16 bilhões de dólares e tornar mais conhecida a esclerose lateral amiotrófica através do desafio do Balde de Gelo. Mas é preciso mais informação sobre o problema. Ela é uma doença de caráter progressivo do sistema nervoso que acomete os neurônios motores com repercussão na atividade motora geral. O indivíduo acaba perdendo a capacidade de se movimentar, como o jovem norte-americano que motivou esta campanha. Ela é mais comum entre pessoas na faixa etária de 50 a 70 anos de idade e afeta principalmente homens brancos. Como não há comprometimento das funções mentais superiores, o paciente permanece lúcido durante toda a evolução da doença. O diagnóstico deve ser estabelecido por um médico neurologista através de critérios clínicos e de exames complementares para afastar outras situações que mascarem o quadro, porém com prognóstico e tratamento distintos da esclerose lateral amiotrófica. Por isso, nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Fabrício Hampshire, que é neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E na ponta da linha, nós estamos em São Paulo com Marcela Cinefonte Moletti. Ela é filha do Henrique Moletti, que tem a doença. E eu gostaria de abrir o programa com a Marcela, contando da sua experiência pessoal, da experiência do seu pai, como é que tem sido a convivência com essa doença, o que você está aprendendo ao longo disso aí, como é que foi essa história? Bom dia, Marcela. Oi, bom dia, Golo. Primeiro, obrigada por essa oportunidade de participar do programa. Eu até comentei, eu acho muito importante toda essa campanha ter trazido tanta repercussão sobre a doença, né? E por isso eu agradeço muito por, mais uma vez, estar podendo falar sobre esse assunto. Já que a doença está presente na minha família faz 18 anos, né, que meu pai teve diagnóstico. Sim, e como é que foi? Como é que surgiu a doença? Como é que foi a evolução? Como é que é o impacto disso na família? Como é que foi isso, Marcela? Então, eu tinha 6 anos na época, né, hoje eu tenho 25, então foi em 93 que ele foi diagnosticado. E assim, começou com uma fraqueza nas mãos, eu até lembro que na época ele tinha dificuldade para passar do carro, coisinhas pequenas, assim. E ele até achava que era estresse no início, né? E ao longo do tempo ele foi fazendo exames, foi vendo que poderia ser algo maior. Primeiro ele chegou a achar também que poderia ser um problema na coluna, né? Na época não se tinha muito conhecimento ainda sobre o assunto. Então foi quando ele fez um exame com um neurologista que deu o diagnóstico de ela. E aí foi progredindo a doença gradualmente, né? Então, iniciou pelas mãos, depois foi afetando os braços, as cordas vocais, e hoje ele não se movimenta, ele está na cadeira de rodas, mas ele aprendeu a lidar muito bem, ele é muito positivo, então ele continua trabalhando, ele tem um ritmo de vida que ele brinca até, que se ele parar de trabalhar, ele vai ficar doente. Sei, sei. Tenta isso da melhor maneira possível hoje. Legal. Eu queria passar a palavra aqui, você segura um pouco na linha aí, tá, Marcela? Que eu vou conversar com o Dr. Fabrício Hampshire aqui, que é neurologista. E pelo que a Marcela falou, Fabrício, a gente vê que a pessoa leva uma vida, não digo normal, porque o conceito de normalidade também é um conceito muito vago e muito difuso. Mas a verdade é que a lucidez cerebral, a lucidez mental, ela preserva não apenas a vida da pessoa, a função vital da pessoa, como preserva a vontade de viver e a vontade de superar as dificuldades. Mas eu gostaria que você começasse essa conversa sobre a esclerose lateral amiotrófica, explicando em termos médicos e científicos como é que funciona isso. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Golo. É um prazer estar com você, seus ouvintes, com a Marcela. E cada vez mais na mídia tem se acentuado o interesse pelo tema de uma maneira muito interessante pelo poder que a internet oferece. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa. Ela acomete os neurônios relacionados ao movimento, neurônios motores superiores, que estão no sistema nervoso central, e neurônios motores inferiores, a partir da ponta da medula que irradia para as extremidades. Como você falou, é muito comum entre os 50 e 70 anos, mas a década mais acometida é os 50, a quinta década, mas pode acontecer abaixo dos 40 anos. Mais comum realmente em homens, normalmente brancos. Em torno de 1 para cada 100 mil pessoas poderá ter em algum momento a esclerose lateral amiotrófica. E a manifestação da doença, ela se dá sobretudo por acometimento motor, da atividade motora. Faz parte do critério diagnóstico afastar qualquer doença que tenha um comprometimento da sensibilidade, um comprometimento autonômico que tenha a ver com outras questões e, sobretudo, sobre a preservação da cognição. Ou seja, o paciente, como você lembrou muito bem, fica lúcido por toda a doença. Não há um comprometimento das funções mentais superiores. O diagnóstico, ele não é simples. Na verdade, o mais importante num diagnóstico é afastar doenças que são muito parecidas com a esclerose lateral amiotrófica. Algumas delas têm tratamento muito eficiente e outras, por sua vez, embora não haja um tratamento curativo, pode haver um prognóstico diferente, ou seja, o tempo de doença é diferente. Daí a importância da gente seguir com rigor os critérios internacionais que atestam que aquele paciente sofre de esclerose lateral amiotrófica. E os sinais mais comuns, como a Marcela lembrou bem, no início do quadro do pai dela, a questão da fraqueza, que ocorre por um comprometimento ou da parte do neurônio motor inferior ou uma concomitância do neurônio motor superior. Então o paciente começa a ter dificuldade de movimentar determinada parte do corpo, um braço, depois pode ser só os braços ou as pernas, e mais à frente, dependendo da situação, pode haver um comprometimento a nível da região que a gente chama bulbar, que é uma parte do sistema nervoso central, que a pessoa tem dificuldade para engolir, dificuldade para falar, há um comprometimento dessas funções, e isso vai tendo um caráter progressivo. Tanto de fraqueza, que vai num estágio mais avançado, comprometendo todas as extremidades, os braços e a perna, e o comprometimento dessa área envolvida com a deglutição e com a fala. Marcela, no caso do seu pai, qual foi o lapso de tempo em que apareceu o primeiro sintoma, ou apareceram os primeiros sintomas e indícios dessa doença e até ser diagnosticada e ele realmente não poder mais se movimentar? Então, eu não tenho precisamente o tempo. A partir do momento que ele sentiu o sintoma, não chegou a ser muitos meses, mas foi logo o primeiro exame, se não me engano, era eletromiograma, o exame que ele fez. O primeiro exame que ele fez já detectou a ela. Então, não foi um processo tão longo até chegar no diagnóstico. Mas, no caso dele até, eu acredito que está raro, porque ele teve uma progressão bem devagar da doença, né? Algumas pessoas, 2 anos, já têm toda paralisia. Ele ficou em torno de 8 anos até iniciar usar a cadeira de rodas. Então, foi um processo um pouquinho mais lento. Sei. O Patrício, Fabrício, existe alguma perspectiva de recuperação do paciente? Como é que é a situação médica, clínica do paciente dessa doença? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor, mas não é a única. Existem outras, como eu falei anteriormente, que podem ser confundidas a partir da apresentação clínica do quadro, e aí a gente vê, às vezes, diferenças de evolução. Às vezes, a pessoa é diagnosticada erroneamente como esclerose lateral amiotrófica, na verdade, pode ter, por exemplo, a esclerose lateral primária, que é uma doença do neurônio motor com uma evolução diferente. Daí a necessidade de um médico neurologista atestar esse diagnóstico pela história clínica e, sobretudo, através de exames, onde o mais importante deles é a eletroneuromiografia. É um exame que se analisa os nervos periféricos e o músculo, e a gente afasta doenças que têm uma apresentação semelhante, mas que com um bom realizador de exame, desse tipo de exame, a gente vai ter uma informação bastante precisa em relação a isso. É interessante que você lembrar isso aí, porque existe toda uma sintomatologia que leva a uma conclusão errônea, né, de que você está com ela e não é. É, o caso que me chamou a atenção quando eu vi essa pauta foi o caso da Lúcia Hipólito, jornalista, comentarista, que teve um problema, tem ainda um problema, que foi diagnosticado como a síndrome de Guillain-Barré e que tem mais ou menos o mesmo quadro, né, clínico. Como é que é a diferença? Como é que a pessoa tem que ser um neurologista para definir o que, que é? Ela foi encaminhada ao hospital, ela estava em Paris, foi encaminhada ao hospital, não conseguiu sair da cama de manhã, estava no hotel, não conseguiu se levantar da cama, quer dizer, o sintoma se manifestou muito imediatamente, não foi uma coisa progressiva, ela perdeu os movimentos de repente e aí foi levada ao hospital e foi diagnosticada essa síndrome. Não poderia ser uma ela, na verdade, né? Sim, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença comum para quem lida com doentes de terapia intensiva, porque normalmente esses pacientes são encaminhados para uma unidade que requer esses cuidados. Mas, diferentemente da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença que acomete apenas os nervos periféricos de forma aguda. O próprio corpo cria anticorpos que atacam a bainha do nervo periférico, levando à síndrome de Guillain-Barré. E que há tratamento, e o diagnóstico é muito preciso, é muito fácil você diferenciar o Guillain-Barré da esclerose lateral amiotrófica com os recursos atuais. Existem exames, sobretudo baseados na clínica, que nos ajudam nessa questão. Até porque a esclerose lateral amiotrófica é uma evolução mais lenta, não é uma coisa de uma hora para outra. E, além disso, há um detalhe importante. Há um ditado dos médicos franceses que dizem que na medicina, como no amor, nem nunca nem sempre. Uhum. Por quê? A gente sabe por estudos, mais ou menos, o prognóstico, o tempo de sobrevida de quem sofre de esclerose lateral amiotrófica. Só que tem alguns pacientes que fogem ao padrão e acabam ultrapassando. O exemplo clássico é daquele físico inglês, o Stephen Hawking, que já na sua segunda década de vida foi diagnosticado com uma doença do neurônio motor e até hoje já passou, se não me falha a memória, dos 60 anos, ainda ativo, lucidamente, mas certamente com um comprometimento motor importante. Por isso que a gente não pode generalizar, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer um diagnóstico de uma doença do neurônio motor para dar todos os recursos que nós temos hoje para ajudar o paciente e sua família. Bom, acabou de chegar aqui no estúdio o Diogo Pereira, nosso segundo convidado para a conversa de hoje aqui, presencial, né? Além da Marcela, nós estamos, Diogo, com a Marcela Cinefonte Moletti por telefone lá de São Paulo, cujo pai sofre de esclerose lateral amiotrófica. O Diogo Pereira é do corpo diretivo do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais aqui do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria que ele entrasse também nessa conversa. Nós estamos tratando disso aí. Você vai tratar, evidentemente, da parte do tratamento em si, né, de como é que lida com o paciente com essa sintomatologia. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos. Na verdade, é isso mesmo, né? A fisioterapia acaba não influenciando no prognóstico da doença e também na prevenção e na profilaxia. O que a fisioterapia neurológica ela acaba abordando é o conviver com essa doença. Como que a doença ela ao longo do tempo, né, que é uma doença progressiva, essa evolução lenta, certas vezes lenta, certas vezes rápida, mas esse paciente ele precisa de condições de viver com a melhor qualidade de vida possível. Então a fisioterapia ela não vai frear a evolução da doença. Mas enquanto essa doença está evoluindo, a gente tem que adaptar o paciente a conviver com ela com o menor impacto possível. Então, década de 80, achava-se, né, acreditava-se que o exercício físico, que a atividade física, ela aumentaria a degeneração, ela aceleraria o processo degenerativo. Ainda bem que com as pesquisas evoluindo, a gente conseguiu perceber que os grupos que faziam condicionamento físico, faziam fortalecimento, comparado com os grupos que não faziam nada, acabam evoluindo da mesma velocidade, em detrimento dessa qualidade de vida. O paciente que não é acompanhado, ele perde a mobilidade no leito mais cedo, perde a deambulação mais cedo, é mais susceptível à pneumonia. Então, o acompanhamento da fisioterapia acaba abordando nisso, tentar frear as comorbidades associadas. Então, hoje, um programa seria um fortalecimento físico desse paciente, um treinamento das atividades de vida diária. Então, no primeiro momento, com esse paciente, começa a ter dificuldade, por exemplo, a trocar de roupa. Já é o momento do fisioterapeuta intervir para começar a encontrar, dentro daquela força que está restando, como que a gente adapta para você não precisar do seu familiar para trocar sua roupa. É. E, de acordo com as perdas, a gente vai entrando para tentar minimizar isso. Então, a fisioterapia ela não freia a evolução da doença. Ela freia os prejuízos que a doença traz ao paciente. Eu queria voltar a uma questão que você falou aí da atividade física para provocar a Marcela lá em São Paulo. Uhum. Marcela, o seu pai tinha uma atividade física regular, ele, antes da esclerose lateral amiotrófica, ele era uma pessoa sedentária, era uma pessoa de caminhadas, de exercícios. Como é que era a vida dele? Então, ele sempre foi uma pessoa muito ativa. Ele não tinha uma frequência de esporte regular, mas, assim, casualmente ele praticava esporte, fazia uma academia. Muita gente acaba tendo a doença, associam muito com atletas, né, essa doença. No caso do meu pai, ele não chegava a ser sedentário, mas ele também não era atleta. Não era um atleta, né, propriamente. Mas também até porque, qual é a profissão dele? Ele é engenheiro. Engenheiro, quer dizer, não é para ser um atleta realmente. Agora é curioso também que antes da gente entrar no ar, estava conversando com o Fabrício na redação, e o Fabrício falou de um caso de um esportista, né, de até um jogador de beisebol dos Estados Unidos, que foi quem, na verdade, a situação... Como é que é isso? É um jovem, está fora dessa faixa etária dos 50 aos 70, e é um esportista. A esclerose lateral amiotrófica também é conhecida como doença de Lou Gehrig, em homenagem a esse jogador de beisebol da década de 20, que começou a apresentar a doença a partir dos 30 e poucos anos, 37, 38 anos de vida. Há uma controvérsia, uma polêmica em relação ao impacto da atividade física na predisposição à doença. É importante a gente lembrar que a esclerose lateral amiotrófica tem alguns tipos. A forma mais comum, cerca de 90%, é esporádica. Não há ninguém na família que tenha doença e que acaba apresentando o quadro. De 5 a 10% existe a forma familiar, em que alguns genes parecem estar envolvidos, sobretudo um gene ligado ao cromossomo 21, mas existem outros candidatos. E existe também a esclerose lateral associada a moradores de uma ilha lá do Pacífico, a ilha de Guam, e que muitos epidemiologistas procuram tentar encontrar algum fator ambiental envolvido. Lá tem uma farinha que talvez tivesse alguma relação com substâncias que poderiam ter algum efeito tóxico, ou até a ingesta que eles fazem de morcegos lá. Então é uma coisa que tem se pensado. Hoje a gente sabe que quem tem esclerose lateral amiotrófica é um paciente que tem uma predisposição genética e algum fator ou alguns fatores ambientais são um gatilho para a expressão clínica desse paciente predisposto. Alguns pacientes são descritos na literatura e em estudos epidemiológicos em que há uma atividade física intensa, ou seja, atletas de alta performance tendo uma frequência maior de esclerose lateral amiotrófica quando comparados à população geral. Tem estudos italianos, americanos, então a gente vai ver, se for buscar na internet, na literatura adequada, muitos casos em esportistas, jogadores de futebol americano. E aí uma série de possibilidades, talvez o estresse oxidativo, alguma situação que o atleta de alta performance tem, já num indivíduo predisposto, provocando a doença. É importante ressaltar que a atividade física é fundamental para todos nós, para a prevenção de uma série de doenças. Só que alguns doentes, numa situação específica, algumas pessoas predispostas poderão desenvolver a doença. Certo. É, tem um caso do Washington do Fluminense, né? Que caso, jogador de futebol que também... Do Washington que fez dupla com o Assis, né? Isso, que abriu o que morreu, inclusive, né? É, a questão da atividade física, só para esclarecer mesmo, é quando a doença está diagnosticada, né? A gente entra, na verdade, essa predisposição, a gente não tem como prever quem tem essa predisposição, então também a gente não pode contraindicar atividade física para as pessoas. E ao passo que, uma vez já diagnosticada a doença, uma vez já começando os limites motores dessa doença, já é interessante entrar com intervenção motora em cima, que seria o condicionamento físico, fortalecimento, treinamento funcional. É, o interessante também é que esse caso do jogador de beisebol americano aconteceu na década de 20. Isso me chamou a atenção porque a esclerose lateral amiotrófica é, portanto, um diagnóstico bem antigo. Um diagnóstico, né, do começo do século, praticamente do começo do século passado, quando nós não tínhamos o avanço da ciência médica que nós temos hoje. É, tanto de instrumentos quanto do conhecimento que esses instrumentos proporcionaram. É, na verdade, a doença existiu sempre com a humanidade. É, a gente vinha até conversando antes, a sobrevida da população era pequena, né? À medida que a gente vai envelhecendo, vão surgindo situações que antes, na Idade Média, na Idade Antiga, não se tinha. As primeiras descrições da doença são no século XIX. É, sobretudo... Em relação aos estudos do professor Charcot, na França, que acompanhava doentes com essa manifestação clínica e, quando eles faleciam, ele realizava uma necrópsia e constatava, então, uma área, sobretudo da medula, em que estava, vamos dizer assim, enrijecido, daí o termo esclerose, como se fosse uma cicatrização diferente. E esse termo, esclerose lateral amiotrófica, se deve a isso. Essa área patologicamente na medula que existe, esclerosada, e concomitante com a atrofia da musculatura por essa doença neurológica. É, o interessante também é que o paciente mantendo permanentemente a lucidez, ele contribui de uma forma bastante ativa na recuperação, no que ele pode melhorar a vida dele, apesar da doença que o imobiliza praticamente. Eu queria que a Marcela falasse um pouco sobre isso, sobre essa disposição do pai dela, que é o Henrique, o engenheiro, que primeiro sofre o baque, né, da doença, e depois ele entra no processo de superação e de recuperação, como todas as pessoas que sofrem de doenças graves ou doenças que tenham esse tipo de quadro, desse desenvolvimento clínico. Marcela, como é que é isso? Como é que foi isso na sua família? Então, é bem interessante porque até quando meu pai foi diagnosticado, ele logo já iniciou a fazer um trabalho com fisioterapia, com podologia, que até como o Diogo mencionou, que é muito importante, né? A gente vê isso visivelmente na qualidade dele de vida, assim. Então, um dia que o pé dele tá adormecido, tá formigando mais por conta da falta de circulação, quando ele faz uma fisioterapia, isso ajuda bastante. Então, acaba sendo interessante até para ele como qualidade de vida. Sim. E no caso, ele é interessante, por ele ser engenheiro, a gente brinca que ele pensa demais. Que ele tem muita ideia, por exemplo... Ele continua trabalhando e ele projeta todos os projetos dele, ele faz através do computador. Ele desenvolveu uma técnica com o pé para usar o mouse. Então, dessa forma, ele consegue, com o teclado virtual e com o mouse, ir utilizando o computador e até uma forma de ele se comunicar com outras pessoas, né? Quais são as condições clínicas dele? Ele fala, ele, além de enxergar e de raciocinar, quais são, ele tem que tipo de movimento? Ele fala, ele tem as cordas vocais bem afetadas já, então a voz dele fica como se fosse uma rouquidão. Mas ele consegue falar, e a gente que está mais próximo, principalmente os familiares, a gente entende bem. As outras pessoas, ele tem, como eu comentei, com o computador, ele consegue se utilizar bastante, comunicar bastante, através da escrita, pelo teclado virtual. Certo. Hoje ele ainda se alimenta. Então, até uma coisa assim, ele tem a gastro, né, que é para ingerir vitaminas, alimentos líquidos pelo estômago diretamente, porque ele não tem, a alimentação dele não está 100%. Então, ele acaba comendo pequenas porções de alimentos, mas sempre para manter essa força na região, para assim não afetar tanto na comunicação. Legal, nós estamos aqui na Rádio Nacional, no programa Tema Livre, no Rio de Janeiro, com o tema de hoje, esclerose lateral amiotrófica, com o Fabrício Hampshire, que é neurologista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, aqui no estúdio. Também no estúdio conosco, o Diogo Pereira, que é do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais aqui do Estado do Rio. E a nossa convidada por telefone é a Marcela Cinefonte Moletti, e é filha do Henrique Moletti, que sofre dessa doença, a esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. E eu gostaria de perguntar ao Fabrício aqui, aproveitando o que a Marcela acabou de falar sobre o quadro clínico do pai dela, a situação do pai dela, qual é a perspectiva? O que, que ele está com a gastro, ele já tem dificuldade de fala, mas ele se comunica ainda, mas só os familiares, só os mais próximos conseguem compreender, decodificar o que ele está falando. Como é que é a evolução disso aí? O que, que vai acontecer? O que, que a gente pode imaginar? A esclerose lateral amiotrófica é um exemplo clássico da importância do tratamento multidisciplinar. É fundamental, além do acompanhamento médico, o suporte fisioterápico, que é fundamental, como o Diogo nos lembrou, a fonoaudiologia em determinado momento da doença, o atendimento psicológico, não só ao paciente, mas também à família que adoece junto, por tratar-se de uma doença de caráter progressivo. Como é um quadro em que há uma permanência das funções mentais superiores, não há um comprometimento da lucidez, certamente é necessário todo um cuidado, realmente no sentido clássico da palavra de cuidado, né, desse paciente, que ele necessita não só da medicação que vai tratar o sintoma que está lhe incomodando, mas de todo o suporte humano nesse momento em que as suas funções motoras vão sendo perdidas e naturalmente as atividades da vida diária vão ficando comprometidas. Então a gente não pode se prender apenas a dar o diagnóstico e oferecer tratamento sintomático, mas junto com todo o grupo de saúde, oferecer os maiores recursos para oferecer qualidade de vida ao paciente e a seus familiares. É interessante um conceito que já vem tendo de uns anos para cá, quando a gente se fala em cuidados paliativos, nós pensamos só em situações de terminalidade, quando na verdade, desde o início de muitas patologias, como a esclerose lateral amiotrófica, há a necessidade de cuidados que ofereçam o máximo de eficiência dos recursos que nós temos hoje para oferecer menos dor, mais conforto, mais socialização, enfim, mais condições que o paciente possa viver da melhor forma possível, tentando adaptar-se às restrições que a doença oferece. Agora, isso aí não reverte o quadro da doença, como a medicina classifica essa doença. Ela é uma doença degenerativa e uma doença terminal? Como é que é? A pessoa vai viver a vida toda, o resto da vida, normalmente, ou ela vai progressivamente caminhando para o fim da vida por causa da doença? A gente tem que sempre tomar cuidado com prognósticos. Eu, pessoalmente, não tenho essa capacidade de oferecer prognóstico. A gente não tem como saber as intercorrências da vida. Cada caso é um caso. A literatura, às vezes, mostra que a sobrevida é um período de tempo e a gente vê pacientes que, às vezes, passam daquele período. Então, o nosso objetivo, talvez, não é a vaidade de alguns médicos determinar quando a pessoa vai ter o seu tempo de vida. Eu não tenho condições para oferecer isso. Em verdade, nesse momento, nós não temos um medicamento que possa curar, que possa reverter. Muitos ensaios clínicos já existem e já existiram, testando substâncias que pudessem controlar. Atualmente, o que oferece talvez algum benefício, a meu ver, muito pequeno, é o riluzol, que pode aumentar um pouco mais a sobrevida, mas o que talvez seja promissor, não para agora, mas talvez daqui a uns 10 ou 20 anos, será a terapia de células-tronco e a terapia genética. Essas terapias, sim, com um potencial curativo ou de um controle mais favorável. Não, falando sobre a questão do prognóstico da doença, né? A gente às vezes vai na internet, principalmente doente, assim que recebe o diagnóstico, vai e lê sobre a síndrome de encarceramento, né? Que é o final da doença, clássico dos livros, que é o momento onde não há comando motor algum. Você tem a sensibilidade preservada, cognitivo preservado, psique preservada, porém a motricidade zerada do corpo. O nome disso é síndrome de encarceramento, que você fica aprisionado no seu corpo. E aí você vai ver na internet, você tem várias informações enviesadas, é 3 a 5 anos de evolução. Eu tive um paciente, que é por conta dessa questão que você tinha levantado do psicológico do paciente, se ele não for bem trabalhado, ele acaba virando um inimigo. Né? Se a gente não tiver o acompanhamento precoce, já não tiver junto com o psicólogo, tanto para a família quanto para o paciente, pode cursar uma certa negação, uma certa revolta. Então, no início do tratamento de um paciente meu, se negando a fazer fisioterapia no momento, a família naquela luta, e o profissional tem que ter a paciência, a experiência para levar o caso, ele olhou para mim, eu querendo fazer um condicionamento físico leve com ele, uma bicicleta, e ele revoltado comigo aos berros. Para que eu vou fazer? Eu falei, faça. Não, mas eu vou morrer. Aí naquela hora você trava e eu, ao mesmo tempo, olhei para o olho dele e falei, e eu também. A questão é essa, e tipo, se é hoje, se é amanhã, aí começa a conversa sobre o Stephen Hawking, que está aí há 20 anos com diagnóstico. Então, cada caso é um caso e tem que saber levar. Então, a doença é terminal? É, mas a vida também é terminal, né? Às vezes a gente vai sair daqui, vai ser atropelado e isso aí é a questão de o que viver. Eu acho que enquanto está vivo, tem que viver bem, sem sofrer. É verdade. Eu queria chamar a Marcela para voltar ao assunto, porque, Marcela, você sabe que há uma corrente, não digo nem filosófica isso aí, que diz que a medicina progride para adiar a morte. A única coisa certa que nós temos na vida é a morte. E isso, se nós soubermos, aprendermos isso desde cedo, a gente consegue viver melhor, viver mais, viver com mais saúde, com mais satisfação interior. No seu caso, na sua família, como é que foi e como é que tem sido a relação familiar com o Henrique, com o seu pai, durante essa fase da doença? Então, até voltando um pouquinho no que eles estavam comentando, eu acho que uma coisa que foi muito importante é isso de nunca ficar esperando pelo pior. Porque era até algo que eu queria mencionar. Às vezes as pessoas vão lá no Google, digitam, já tem onde a doença pode chegar e já imaginam o pior. E no caso, por exemplo, meu pai foi prognosticado para 2 anos de vida. E hoje ele já está com 18 anos de doença, né? É verdade. Então, é muito importante ter isso em mente. E procurar sempre fazer coisas ainda que te deem prazer. Então, às vezes, coisas simples, assistir um filme com a família, coisas que te trazem uma felicidade e que você consegue ainda viver naturalmente, né? E é muito importante que todos em volta também tratem a pessoa da forma mais natural possível. Já que a mente dela continua intacta, não adianta a gente tratar a pessoa, por exemplo, como uma criança, porque ela ainda está entendendo tudo, né? Então, é sempre muito importante, a gente na família, a gente sempre age da forma mais naturalmente, porque ele continua a mesma pessoa que ele era antes, apesar de algumas limitações. E o Henrique continua com a mesma disposição, ele mantém aquele elan, ele mantém aquela força vital. Continua. Então, isso aí é fundamental, né, Marcela? Uhum, é muito importante. Vou dizer que no início da doença não teve uma queda, óbvio que todo mundo fica abalado, mas ele soube desde o início procurar soluções, ao invés de ficar só pensando, ah, agora não tenho mais movimento aqui. Ele sempre foi procurando soluções para melhorar mesmo o dia a dia dele. É, sempre um desafio. Ele continua, né, com uma força incrível. Cada dia é um desafio, né? É uma batalha a vencer. É interessante, eu vou retornar aqui ao que nós falamos no início da Lúcia Hipólito. A Lúcia Hipólito, ela teve essa síndrome de Guillain-Barré, ela sofre desse mal, ela contraiu isso em Paris e deu uma entrevista agora, ela falou. A situação dela é uma situação que vem evoluindo, ela tem uma evolução do quadro clínico e diz que comemora quando consegue levantar um dedo mínimo, 1 milímetro mais do que ontem, Então, isso já é o motivo de uma comemoração. Essa disposição para a vida, principalmente na tua área, Diogo, é uma questão fundamental. Você falou de um exemplo de um paciente, mas isso deve se repetir para você o tempo todo, né? Eu queria que você falasse disso um pouco. Exatamente. A doença neurológica, né, em si é uma doença, geralmente, a grande maioria delas são doenças que não tem um tratamento específico para cura, por conta da característica do próprio neurônio, que uma vez você tem a lesão neuronal, não há reprodução, e aí há sequela. A área da fisioterapia, né, que eu atuo, que eu sou especializado, é a neurologia, ela vive com isso. Com lesões, seja uma lesão medular, seja um AVE ou um TCE, a pessoa convive com essa questão. E aí, dependendo da doença, a aceitabilidade é de uma forma e tem um perfil. Em linhas gerais, a esclerose lateral amiotrófica, ela traz um paciente, muitas vezes, esse primeiro comentário que a Marcela fez, dá um susto, há um estarrecimento. E eu acho que aí é o acolhimento da equipe, com a multidisciplinaridade. É o neurologista junto, olhando no olho, falando que está junto, psicólogo, fono, fisioterapeuta. E mesmo assim a gente vai ter casos. Porque tem personalidades diferentes. Você tem uma pessoa que era mais aguerrida na vida, já era uma vida mais agitada e acometido de uma forma dessa, mas você tem um outro perfil, que era uma pessoa mais pacata, mais tranquila, mais serena. E, enfim, a forma como o paciente observa a vida é como que o terapeuta tem que entrar. Porque muitas vezes, por exemplo, eu abordo um paciente com a mesma doença, com o mesmo quadro, um paciente que tem filhos, é um discurso, um paciente que é um católico fervoroso, é um outro discurso, um paciente que é ateu, é um outro discurso, enfim. Dentro dessa persona que foi acometida pela doença, o profissional de saúde, não só o fisioterapeuta, ele tem que saber chegar lá e entender e vender a ideia de que como que aquilo vai ajudar. Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma vontade, tem um desejo, e é através desse desejo, e o que a doença tirou para você conseguir esse desejo, que eu acredito que o terapeuta, o médico, o enfermeiro, todo mundo vai chegar até lá. Enquanto, por exemplo, um paciente com esclerose lateral amiotrófica que já tem filhos, por exemplo, o chamado da família é muito importante, então meu tratamento é com os filhos do lado. Às vezes tem dias que eu não toco no paciente, só quem toca são os filhos e o familiar, para ver esse contato, para entender isso. Às vezes um outro paciente que é mais novo, foi acometido por uma doença, tem uma vida mais ativa, o tratamento é dentro de um shopping, ou então dentro de uma, na praia, alguma coisa do tipo. Enfim, você tem que fazer isso. E o primeiro laço é a amizade, né? Olhar no olho do paciente e falar para ele que estamos juntos, né? Esse caminho não é sozinho. E você estava falando aí desse aspecto que eu achava, era uma coisa que eu ia falar ainda há pouco, mas passou. Você tem a doença e você tem o acidente. Quer dizer, no caso, né, a pessoa sofre um acidente de moto, um acidente de carro, ou é atropelado, ou qualquer tipo de acidente, você está aqui agora, né, rapaz? Uhum. Daqui a pouco não está mais andando. Uhum. É uma realidade, essa coisa é muito... E da mesma forma, Fabrício, ou na mesma medida, existem, como estava falando o Diogo, pessoas que se predispõem a desenvolver patologias. Você tem, por exemplo, a partir de depressão, ou de angústia, você tem o desenvolvimento, ou de estresse, você tem desenvolvimento de úlcera, você tem desenvolvimento de patologias, pode ser até de cânceres, você pode desenvolver através da cabeça. Da mesma forma, você pode também sair, como o Diogo estava dizendo, sair do fundo do poço e emergir para vencer essa batalha. Como é que essa, do ponto de vista neurológico, o que é científico e o que é isso que a gente está falando aqui, social ou do auxílio, pura e simplesmente? A medicina psicossomática é um tema já de muito tempo, assunto entre médicos e psicólogos e profissionais dessa área de saúde mental, que já demonstra correlação de estados mentais, padrões de personalidade com algumas doenças. Ao mesmo tempo, existem doenças que acabam, junto com o próprio comprometimento físico, há uma tendência a desenvolver situações. Por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, num paciente predisposto, tem chance maior de ter depressão. Casos de depressão frente à situação vivida. A enfermidade acaba levando a uma modificação brusca da realidade daquele paciente, daquela família, levando a uma ressignificação de tudo que é, tem valor ou não. A gente acaba fazendo uma revisão das nossas vidas. E nós, enquanto profissionais, temos essa oportunidade de conviver com pacientes com enfermidades neurodegenerativas que nos fazem sempre gerar essa reflexão interior de que o que realmente vale a pena na vida, se a gente tem, às vezes, acaba se desgastando com questões que não mereciam a nossa atenção e valorizando situações importantes como o contato com a família, por exemplo. Então, certamente, existem padrões de personalidade, hábitos emocionais ou mentais que predispõem a determinadas doenças. Isso até tem uns 20 a 30 anos, uma área chamada, um nome complicado, psiconeuroimunologia, que mostra a interação do psiquismo com o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema endócrino. Por exemplo, pessoas mais irritadas, com mais raiva, que tendem a ter mais mágoa dos outros, por exemplo, têm mais chances de ter certos tipos de câncer. Ou tem tendência a desenvolver infecções respiratórias. Isso já é comprovado através de uma série de modelos. E, ao mesmo tempo, muitas doenças acabam junto tendo possibilidade de desenvolver comorbidades psiquiátricas, como a depressão e ansiedade, que pode estar vindo no pacote ou ser reativo à situação que a pessoa está vivendo. Então, a parte mental ela deve ser também cuidada sobre todos os aspectos, para facilitar, como o Diogo lembrou bem, uma qualidade de vida, uma assistência integral ao paciente. Uma forma integral, né? Isso. Porque, na verdade, você tem doenças de pele, erupções cutâneas que são provocadas por estresse, né? Você tem problema de cabelo, seborreias, que são provocadas por desgastes, por emocionais muito graves. Você tem problema de obesidade, pessoas que comem compulsivamente, pessoas que não dormem. Tudo isso relacionado ao estado de espírito, digamos assim, da pessoa, não é? E, no entanto, a gente vê que patologias claras como a esclerose lateral amiotrófica ou como um câncer, quando é diagnosticado, é uma bomba, cai como uma bomba realmente e muda a vida da pessoa. Uhum. A pessoa tem que fazer uma nova, uma avaliação disso que você falou, Fabrício. O que é importante na minha vida, no final das contas, né? É eu ter ou eu ser, né? O que é esse tipo de raciocínio, eu acho que essa psiconeuroimunologia. Psiconeuroimunologia. É bem interessante. O nome é complicado, mas é bem interessante. É um ramo bem vasto para pesquisa, né, não? Sim. E também, assim, o conceito de saúde, ele vem evoluindo ao longo das décadas. Hoje, a gente, quando fala em saúde, não pensa só em saúde orgânica. Saúde física, psíquica, espiritual, social. Então, se você pegar a Organização Mundial da Saúde, o conceito atual, é um conceito muito mais abrangente, que não trata apenas da questão da saúde orgânica no ponto de vista físico, mas a própria interação com os outros, a família, a sociedade, refletem no conceito de bem-estar que a saúde proporciona. Tem uma questão também, você situou geograficamente em Guam, uma tendência, né, para o desenvolvimento, estão até pesquisando isso, da esclerose lateral amiotrófica, mas existem condições, condições de urbanas de vida que propiciam, facilitam ou dificultam ou de alguma forma podem ajudar o desenvolvimento desse tipo de doença, não? Por que que ela entrou agora na mídia dessa forma com a história do balde de gelo e por que é que isso está catalisando as atenções de tal forma que nós estamos tratando de um programa de uma hora de duração sobre esse assunto? Nós sabemos que existem fatores genéticos e fatores ambientais. Fatores genéticos, já existem alguns genes candidatos. Um deles, como eu falei antes, no cromossomo 21, relacionado a uma enzima chamada superóxido dismutase, que é uma enzima envolvida na destruição, retirada dos radicais livres das células neuronais, dos neurônios. Existem outros genes envolvidos. Agora, do ponto de vista ambiental, não se sabe muito bem o que provoca, qual é o gatilho. Muitas possibilidades, muitas hipóteses, mas nada de confirmação precisa. Salvo essa exceção lá das ilhas de Guam, no Pacífico, próximo ao Japão, às Filipinas, que talvez alguma situação ambiental ali que aumente a incidência da doença naquela população, provavelmente relacionada à ingesta desse morcego, mas deve ser um morcego. Não deve ser gostoso, né? Mas é uma questão, acho, necessária lá da região. Mas é uma hipótese bem forte, mas também exigem confirmações e estudos posteriores. Diogo, você que trata de gente de todos os estratos sociais, de todas as camadas, como é que você vê, como é que funciona esse tratamento diferenciado? Você atua aqui no Rio de Janeiro, então você tem pacientes de todas as classes sociais, condições, como é isso? Eu trabalho no ambulatório de fisioterapia neurológica da Polícia Militar, em Olaria, e dou aula também na Unisuam, e atendo paciente particular também. Então, acaba, de fato, já fiz minha carreira no UFRJ, então no Hospital do Funão, então atendi muito paciente com esse perfil. Mas eu acho que, retornando só o que se levantou, né, por que hoje a gente está discutindo a esclerose amiotrófica? Eu acho que década de 60, década de 50, o tratamento antibiótico, o tratamento da prevenção das pneumonias, das infecções que vêm juntos com esse quadro, não era tão efetivo. Então, um paciente chegava ao óbito, às vezes muito rápido, às vezes até sobrevida de 3 a 5 anos. Talvez seja muito por conta disso. Hoje a gente consegue fazer a manutenção desse paciente por mais tempo. Então isso dá mais tempo de várias pessoas ao longo do globo conviverem mais com essa doença. Se ela não fosse tão fulminante, se ela fosse tão rápida, a gente não conviveria tanto com ela. E aí, com a adição da internet, o fenômeno do balde de gelo começou com um jogador de futebol americano, né, que desafiou pela Associação Americana. E aí, junto com a brincadeira, eu acho que é uma questão do marketing também, acabou virando a publicidade, a brincadeira de você querer brincar com um amigo seu, você provocar isso. E aí o YouTube, o Facebook, que hoje todo mundo tem seus 5 minutos de fama, eu acho que essa adição toda, ela acabou favorecendo a gente chegar aqui hoje para fazer esse debate. Para trazer o assunto, né? Para trazer esse assunto à tona, que já era um terror na vida de várias pessoas, porém ficava com menos mídia, com esse menos contato das pessoas, acabava que a gente ficava vivendo só na nossa casa, sofrendo ali sozinho. Hoje acaba tendo mais essa expansão, né? Não tinha transparência, exposição nenhuma. Exatamente. Aliás, a propósito disso, eu vou chamar a Marcela mais uma vez, pedindo a Marcela para fazer uma intervenção final, Marcela. Você falando exatamente disso, quer dizer, essa campanha, esse negócio que começou no futebol americano, do balde de gelo, acabou trazendo uma exposição para casos como o caso do Henrique e o seu pai, que é uma exposição mais benéfica ou mais, ou é neutra ou não contribui em nada ou atrapalha? Como é que é? E você faça uma avaliação final da nossa conversa, mandando um recado para o nosso ouvinte sobre a esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que foi benéfica no nível psicológico mesmo, principalmente. Lembro até disso que o Diogo acabou de comentar. A gente tendo a campanha e vendo os olhos voltados para essa doença, é como se a gente deixasse sofrer só dentro da família, sem conhecer outras pessoas que tenham noção sobre isso. Então, acho que abriu um leque aí de possibilidades, até mesmo para novos tratamentos, novos estudos, né? Para chamar a atenção quem realmente pode contribuir. Então foi muito importante, até o meu pai mesmo, ele não costuma se expor, e até estou aqui hoje por ele ter feito um vídeo também participando da campanha. Então até para ele foi muito importante ver que ele foi visto, e não como uma forma dos outros terem pena, mas pelo contrário, né, de estarem todos querendo ajudar, contribuir. Inclusive a Abrela, que é a associação, uma das que estavam oferecendo doações, foi muito presente para a gente. Eles ajudaram em todo um processo para a gente ter direito aos remédios do meu pai, o Reluzol, pelo governo. Então, é muito importante para os pacientes ter todo esse acesso, né? Ter toda essa assistência. Uhum. E é sempre bom, então, essa exposição, né, Marcela? Na verdade, é sempre positivo. Tá certo, Marcela, muito obrigado pela sua participação no Tema Livre. Essa foi a Marcela Cinefonte Moletti, que é filha do Henrique Moletti, que é vítima da esclerose lateral amiotrófica, ela. E eu vou passar agora a palavra também para o encerramento em um minuto aqui para o Dr. Fabrício Hampshire, que é neurologista e professor da Faculdade de Medicina em Petrópolis. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês, conversar a respeito de tema muito importante. E lembrar, se o paciente não dispõe da medicina privada para investigação da doença, hospitais universitários normalmente têm ambulatórios de doença do neurônio motor. Aqui a gente lembra do Instituto de Neurologia de Olinda do Couto, um ambulatório com mais de 30 anos, do professor José Mauro Braz Lima, que trata dessas questões e a importância de associações como a Abrela, que dão todo apoio ao paciente e aos seus familiares. Legal, muito obrigado, doutor Fabrício, também. Agora o Diogo Pereira, que é do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro, participou aqui da parte prática, da parte de lidar, né, o Diogo? Só na massa, final, né? Também. Tá, ok. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que estiveram ouvindo aí a gente. Espero estar colaborando, trazendo a informação e confirmo, só indo no mesmo caminho. A doença é uma doença grave, é uma doença que tem que ter muito profissional envolta, não é somente o fisioterapeuta, não é somente o médico. E a sugestão é tentar procurar alguém especializado na área. É tentar, o quanto antes, né? O quanto antes, ser acompanhado pelo neurologista, é o profissional indicado para estar fazendo isso. E o neurologista fazendo o link entre a equipe multidisciplinar, identificar quem é especializado nisso, que também acontece muito. O paciente ser diagnosticado erroneamente, é tratado erroneamente, passar muito tempo sob um diagnóstico que não é o verdadeiro, e quando for feito o diagnóstico real, a gente perde muito tempo. Então, procurar os serviços de neurologia mesmo, com fisioterapeuta especializado, fonoaudiologista especializado, enfim. Só isso, e agradecer aqui o convite. Nós que agradecemos o Tema Livre, mais uma vez agradece a participação do Dr. Fabrício Hampshire, que é neurologista, professor da Faculdade de Medicina em Petrópolis, o Diogo Pereira, que acabou de falar, que é do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, ele próprio também professor na Unisuam, e a Marcela Cinefonte Moletti, que participou por telefone, que é filha de um paciente que sofre da esclerose lateral amiotrófica. O Tema Livre fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. E segunda-feira, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Públicas da EBC.